Guardas municipais de Foz do Iguaçu recuperaram, através de uma ação do Grupo de Operações de Trânsito, uma motocicleta roubada no último fim de semana na área central de Foz do Iguaçu. Segundo os GMs que recuperaram o ciclomotor, eles estavam em patrulhamento de rotina na região do Morumbi, quando perceberam dois indivíduos em uma motocicleta de cor dourada, sem a placa identificadora. Decidiram proceder à abordagem apenas suspeitando de uma situação de irregularidade no quesito trânsito. Como só o que viam era uma moto aparentemente nova, sem a placa, os servidores decidiram conferir a numeração do chassi para saber mais detalhes. Neste momento, os dois indivíduos empreenderam fuga, como explica um dos guardas municipais que realizou a apreensão e a condução da motocicleta sexta SDP para a restituição ao proprietário. Situação seguinte, nós estávamos em patrulhamento ali próximo à rua Engenheiro Arari, o qual foi solicitado a guarnição para abordar essa moto sem placa. Verificando aí na abordagem, quanto ao número do chassi da moto, os cidadãos empreenderam em fuga, pulando diversos muros e não foi possível abordá-los. Foi solicitado apoio aí da viatura da área. Verificado aí quanto ao local lá, para ver se encontrava os dois cidadãos, mas não foi encontrado e foi conduzido a CSTP. Essa moto, ela foi roubada em que circunstâncias? Segundo informações aí, ela está fazendo parte aí de uma situação de roubo a malote. Ou seja, os indivíduos roubaram essa moto e na noite de hoje provavelmente estariam prestes a cometer outro crime. Isso, possivelmente aí eu cometi algum crime com essa moto aí. A abordagem se deu em que local? Foi na rua Engenheiro Araripe. O valor levado no assalto onde esta motocicleta citada foi subtraída não foi divulgado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.